pra se arrepender o que você foi. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu tô valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar. E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você vai perceber quando a raiva passar. Eu não dou meia hora pra se arrepender o que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. Foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu tô valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar. E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. E você arrumou a mala só pra ter o trabalho. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você vai perceber quando a gaiva passar.